pelo Golf, o transponder seu vai ser 0260, cortês, por gentileza. Direto para convivição, pelo bem. Salvador, bom dia, Gol 9286. 9286, ajuste 1014, confirme baixada travada. Baixada travada. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento variável com 4 nós, voo 9286. Gente, 0-4, teve pouso na 0 ou 9286. Então. Gente, foi quem chamou o solo pelo azul 1499? Afirmativo, 1499. Gente, segundo pra cópia, Safari da El, Leda Bridge para Campinas. Leda Bridge, minha mão agora, 1499. O Papatango Lima, aquilo Zulu, copia? Azul 4299, autorizado Salvador Campinas, Viracopos, nível 340, Viopes Zulu 16, Belo Horizonte, direto trigo conforme rota do plano de voo. Decola da 90, com curva à direita no perfil da saída da El, Leda Bridge. 5090 transponder, controle Salvador opera em 120, decimal 8. Viopes nível 340? Afirmativo 340, nível autorizado. Atenção, autorizado Campinas, nível 340, Viantro Zulu 16, para modelo Zulu 13, após 4 km de voo, saída da El Leda Bridge, transponder 5010, controle 208, azul 4299. Azul 4209, só sente o perfil da saída da El com curva após a decolagem de direita? Aqui você. Sente o rotejamento correto, então para o pushback é só mesmo 09. Camarada 4299. Enable 1325. 1286, livro 1. Bom, 9286, bom dia. Alfa, Juliette, 06, portão. Autorizado táxi, Alfa, Juliette, posição 06. Decolar 243, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, já volto, obrigado. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, contato radar Serra Lima, tem 040, saída Árvore. 040, saída Árvore, o Quilo Serra Lima. Chané, confirma o Chané que chamou o solo, 6225? Negativo, Chané, 63, zona 2, cliente da Índia, 370, Recife. O Chané, 6312, estamos aqui para a coordenada, nível 350, aceita aguardar a coordenação. direito ao 350. Gente, autorizado Salvador Recife, 350, nível autorizado, via UPI Whisky 58, decolado 90 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. 5024, transponder, controle Salvador, opera em 1-20, decimal 8. Gente, autorizado, nível 350 Recife, UPI Whisky 58, decola 10, curva esquerda, perfil da Puca, Caju. 5024, transponder 1208. O controle, SNE-6312. SNE-6312, saída Puca, transição Caju, Puca, após Jamo, direto Caju. Puca, Jamo, Caju, 6312. SNE-6312, cotejamento correto, chame pronto para o feedback, acionamento no 05. Chamará para o próximo, 6312. Papatão Lima, aqui, Luz Luna, escuta. Copia, Gol 9286. O Gol 9286, mantém a posição. É, corrija aqui, por favor. A posição número 5 está ocupada. Gente, um minuto. Mantém 4000, pelo certo. Salvador, 3304, bom dia. 304, segundo cópia. Prepare Argo LF para Brasil. Desculpa, não compreendi nada que a senhora falou. Prepare Argo LF para Brasília, então 3304. Obrigado. Alô, Salvador, Gona 926 para o posto de acionamento, Salvador 06. Salvador, Gona 923. Gona 923, aguarde. O 9286 vai manter a posição até aguardar a aeronave da companhia liberar o gate 06, por gentileza. É, não há possibilidade de trocar o portão do CEP está livre, por exemplo. É, eu coordenei com a extra-aérea e infelizmente eles não liberaram o portão 07. Ok, muito obrigado por fazer. Copinha. Autorizado, Salvador, Brasília, nível 360, deu pêndulo 197, saída Arbo, transição Elefa, decolada 10, com curva direita, 5025, transponder, controle, Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, 360, Arbo, Elefa, decolada 10, com curva direita, para o pêndulo 197, 5025, 128, 3304, 24. Então, 3304, acontecimento correto, sendo pronto para pushback, acionamento 04. Salvador, Argentina 1911, ready to push on the start. Argentina 1911, maintain position. O Gol 9923 é o Saul. Próximo. Confirma a estimada para pushback. Já pediu, pushback. Gente, então o senhor vai encontrar aqui de sol, de forma a fazer o pushback. Liberando o gate 06 para a aeronave da companhia ingressar. Afirmativo. Retorno ao pushback, Gona 923. Prossiga, Max Zé Romeu. Gente, Max Zé Romeu. Golf, decolada 50, transfere controle em 120, decimal 80, bom Golf. Exato, de fora. Volta para a Tantema Zero Golf, 040, Arbor, a escuta, acionado, 0260. Gente, Lima Zulu Golf, contato radar. Todo. Argentina 1911, coordenadas 5 graus teste, o pode fazer teste. Say again for Argentina 1911. Coordenadas 5 graus teste, o pode fazer teste, Argentina 1911. Gate 11. Tem que chamar o Saulo? Toma 286, posição 62 é livre, a gente está iniciando o táxi da 06. Afirmativo, Roma 286, livre táxi até o 06. Obrigado. Atalho Lima, aqui do Zulu, na escuta. Salvador, Guanabara 23, está com 187 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, Adana Galeão, próximo táxi. Salvador, 23, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, entra no ponto de espera, chamar a torre em 118.95, ajuste na 094, um bom voo. Relativo, livre táxi, a parte, o índio, 118.95, ponto de espera na 094, com 1923, graças. Papatang Yankee, que é a Serra, confirme, estimado, confirme a BT. Prossiga. Pelo Serra Lima, está igual para o Serra Lima, Pelo Serra Lima, modificado 1053, de 50 pés visuais, reporta passando 2500 pés. Então, Diego 1923, se ele já dá alinhar e decolar, pistão na 0, vento 0, 1 a 0 graus com 4 nós. climatizando em Recordão, mas era bom no 923. Doutor Charlie, prossegue no corredor forte, 1000 pés e reporte Interlagos. Serra Lima, frequência livre. Mantém a posição em guarda. 7, azul 4299. Crona 923, decolador 57, transfere controle, 120, desce 180. 2080, obrigado, bom dia. Nós já estamos em contato aqui com a sala S, eles já vão mandar o plano seu, por gentileza, aguarde. Controle Salvador, gol 1923, passando bem 510. Gol 923, contato radar, sabe manter 360, voa lisa. Direito, como direita, direto Leda, nível 360, gol 1923. Lima, aquilo Zulu na escuta. O azul 4299 é o solo voltando. 4299 é o solo. O senhor pode mandar a equipe de solo de forma a ter o número 2 para o táxi no pátio principal? Já temos o Argentina. E devido à obra, a gente está sendo tratorado até o através do 08 para iniciar o táxi. Se não pode cuidar a equipe de sol, de forma a ser o segundo para iniciar o táxi, por gentileza. Pessoal autorizado que estiver aqui, então, como número 2, número 1, ordem 4249. Afirmativo. Argentina 191, clear táxi, until holding point via May April, India holding point, contact tower. 118.95 QNH 1014. aquilo Zulu aguarde, será cópia. O Yankee Serra Serra é o Saulo voltando? O Yankee Serra Serra, a intenção é direto Valença com Pula Norte? O senhor vai fazer um sobrevoo em Madre de Deus e depois o senhor vai para Valença? Gente, o senhor quer voo pro Norte, mas se... Mas o Lugol se modifica da presente? Gente, informe o estimado do pouso. Ah, eu não sei se é pra contar. Agora, para 11h25. No 8195, às 1904, bom voo. Gente, Lima Zulu Golf modificado ao Zuno 101, desde condições visuais, reporta passando 2500 pés. No corredor acerta a liberação do controle. 5013 o transponder, controle Salvador, 120198. Batamos Lima Kilo Zulu, que nós na nosso plano temos com 075, então o senhor aguarda um minuto. Engine 1911 clear, Lanapen takeoff. Lanapen takeoff runway 10, wind is 030 degrees with 5 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1911. Identificação desce até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, vou no 075. Vou chegar aqui, por gentileza, aguarde. Para puxa estacionamento, TAN 3304, gate 4. TAN 3304, aguarde para puxa. Aguarda. B663 também está pronto para puxar para copiar. Tem, são 3663, só prepare da Eule da Brite para Guarulhos. Da Eule da Brite é mais, né? 3, desvio à direita para 240 por 50 milhas. Gente. Obrigado. Do Salvador, Guarulhos, vindo 340, e eu fiz o Luno 6, Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Decola da 90 com curva direita no perfil da saída da Euleda Brito. 5031 no transponder, controle Salvador, 120.8, TAN 3663. Acerto 340, perto do Luno 63, conforme rota. Decola da 10, curva direita da Euleda Brito, 5031 e 208. TAN 3663, contestamento correto, confirme só o portão. Pois e pronto. Gente, confirme seu portão, não temos acesso aqui. 02. Gente, aguarde para pushback, por gentileza. Aguarde. O solo Salvador, Rocha 6312, também pro push no 5. Tem Rocha 6312, aguarde. Na escuta. Trip 522, zona autorizada Salvador, vitória da conquista, nível 200. Saída arma, ponte direto conquista, decola da 10, curva direita, 5033 no transponder, controle Salvador, 120.8. 200 para conquista, no perfil da Arbor, decola da 10, curva direita, 5033 no transponder, no controle 208, chamando as curvas, contacionando, 5221. Está passando, já que até a... Prossiga. Decolada da RMAR, sessões, inicial, suspensão de gasoduto por Madre de Deus, e vai prosseguir até Valença, e depois proceder ao ideal. Gente. Argentina 1911. 042-10-4. Control, good morning, Argentina 1911. Argentina 1911, radar contact on takeoff, climbing 2360, arbor departure. Climbing 360, arbor departure, Argentina 1911. Quilo Zulu, autorizado Salvador para a Serra, Novembro Juliette, Quilo, nível 1900, alvo após direto destino, decolada na 7 com curva direita, 5013 transponder, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado ILS, possibilidade. 2000, autorizado ILS, gol 605. Passando a metade, vai chamar a torre em 1.8.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Pode para ingresso, Lima, Quilo Zulu. Segue ingressando no pátio 3 de forma a fazer um pulso simultâneo com a companhia no 02. Vento variável com 5 nós. A linha decola, fixa no 0, azul 4299. Gente, então se eu faço o feedback só ingressar no pátio 3, só solicitando, eu vou coordenar aqui com o do 02, fazer o que quiser, fazer um feedback simultâneo. Afirmativo, 3304, segue em cima do posto então. Gente, o TAM 3663, com a equipe de solo. Reporte ponto pro táxi. E fazer um pushback simultâneo com a nave da companhia no 04. Sim, simultâneo com a nave da companhia 04. Reportará o táxi, o 3663. Reportará a rotatória. Fechado. Até agora, na vez que caso o posto de Aratu, vai com o posto de máquina de Deus, 470-10. Ordenou o Yankee Aterra. Oxane 63, ano 2. Oxane 63, ano 2. Após a passagem do aeronave do aeronave da tanque, pediram o pushback primeiro, o senhor vai ser autorizado. Gente, nós aguarde mais alguns instantes. Pois não, obrigado. Do 4299, decolada 09, controle 120 decimal 8, boa viagem. 1208, bom dia, 4299. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, decolado na Dayan. Azul 4299, contato radar, azul 3340, Voleda. 240 para o Odileda, o azul 4299. 072-10-2000 pés, ajuste 1014, reporta estabilizado. 10-2000 pés, 2014, autorizado para o segmento, reporta estabilizado, Gono 072. Gono 605, torre 118-95. Ok, 18-95, confirma? Confirma. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 605, localizador da 10. Gol 605, continua aproximação, ajuste 10, fono 4, aguarda a instrução de pouso. Ok, continuando, Gol 605. 63, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, em 118-95, ajuste 10, no 4, bom voo. 1895, autorizado via Índia, ajuste 10, no 4, obrigado, bom trabalho. Taxi 3304, 166 a bordo, 4 horas e 5 até na Ribeirão Preto. Então 3304 vai seguir a nave da companhia até o ponto de espera, no ponto de espera torre em 118-95, ajuste no 04, um ótimo. No 04-295 atrás da companhia, obrigado, bom trabalho. Na 6312, após a nave da ultrapassar a sua cauda, o seu conecte principal, Champar, táxi 05. Ok, 6302, cliente, autorizado, confirme, ok. Tá, faz a separação com o tanque após a passar a reta agora, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Vitor Charlie. Romeu Vitor Charlie, ajuste no 04, autorizado a interceptar final da 17, reporte na curta final, Romeu Vitor Charlie. Será curta final da 17. O pouso do Vitor Charlie será no pátio do Graia, tá ok? Já está coordenado. Estimativo, direto para o pátio do Graia? Está autorizado? Autorizado, reporte na final do pátio do Graia, o Romeu Vitor Charlie. Vitor Charlie. Outra 3663, não pode esperar, pronto. É 3663, mantém o ponto de espera. Mantendo 3663. 1288 or 1353, Argentina 1011. 859, estamos no 300 da Índia. Para autorização 360 para Curitiba. Então 3859, copia? Prossiga, 3859. Autorizado Salvador, Curitiba, nível 360, Cielo Zulu 21, com fim, direto combo, conforme a rota do plano de voo. Decolada 10, no perfil de saída A, boa transição, eleva, com curva à direita após a decolagem. 5032 do transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. Lima Kilo Zulu, 83 turbulência do Boeing da Gol, livre decolagem, pistão 97, vento variável com meia dúzia de nós. 360 para Curitiba, decolada 10, saída Alba, Elefa, curva à direita, transponder 5032, controle 1208, primeira aerovia para Zulu 21, com fins DCC Combo, é o 3859 no Gate 3. 3859, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Tá pronto, pushback e acionamento 3859. Então 3859 vai aguardar. Aguarda 3859. 9 Paulo Salvador, bom dia, nome 605, ligou? Bom, nome 605, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte, nome 605. Exatamente, daqui a pouco. Salvador, bom dia, Papa Tango Lima, Kilo Zulu na Arbor. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, contato radar, pode manter 100, saída Arbor. 100A, o Lima Kilo do Lula. Prossiga. Agora é gente, Mike Silete Romeu, repórter dos Alcos da Costa Post. Controle o azul 4299. Prossiga. Possibilidade de voar bridge para evitar formação? Chama Recife, 13395, alternando 3325. Ok, 3395, 3325, bom dia, obrigado. Conselho Estado Azul no meio, estacionar frequência livre, um bom dia. Solo Chanel, o 6312. A bordo temos 139, a autonomia 3 de 30, alternando Natal. O Chanel 6312 vai dar passagem ao Boeing da Gol após a passagem no mesmo. Autorizar táxi até o ponto de espera via pátio principal. Índia, no ponto de espera, torre em 1-18-95, ajuste no 0-4. Ok, aguarda a passagem 37, após prossegue o Chanel 6312. Ô Gol, você quer deixar eu iniciar o táxi aqui, você passa melhor. Agora me deram tudo agora no CSF, então. Tá ok, iniciado. Gol no 888, está na identificação, desce até o 050 na chegada a Mari. Gol no 0, 72. Livre pouso, pistão no 0, vento variável com 5 nós, gol no 0, 72. Livre pouso, pistão no 0, gol no 0, 72, sem do vento. 3663, decolador 18, controle 120, decimal 8. 208, 3663. Salvador, 3663, contato radar, só mantém 340, Voaleda. Voaleda, 3663. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 04. Via parte Índia, ponto de espera, torre, obrigado, até a volta. Solta 3859, tem ultimato para o pushback, pelo menos. Solta 3859, aguarda um instante que o nosso ponto de espera se encontra descongestionado. Por gentileza, aguarde. Aguarda 3859. Salvador, na presente o Lima Kilo Zulu modifica, se possível liberar 085, condições visuais, em cima do pouso 1200. Pouso 1200, Lima Kilo Zulu modifica 1120, inicialmente mantenha 3500 pés. Essa pro ideal é 260. Direto de China, está autorizado, Lima Kilo Zulu, aguarde apenas para subida. Guardando, Zulu. Lima Kilo Zulu vai subir até o 085, confirme. Afirmo. 073. Após a passagem da TR da Cresta Calda, com a equipe de solo, saem para táxi. Estimativa após o trip, o 389 autorizado. 389. 3304, exato decolagem, pistão no zero, vento variável com 5 nós. Exato decolagem 3304. Torre, bom dia, Oxané 6312, ponte espera da 1-0, está pronto. Oxané 6312, bom dia, após a rolagem da Airbus da TAM, Lima mantém cabeceira no zero. Afirmativa, após a rolagem da Airbus, a Lima mantém na 1-0, 6312. Trouve as fotos, salto de DF até o portão 08, vai no 072. Prossiga. Quilo Serra Lima? Voo 9251, posição de parada é a meia dúzia. Estamos seguindo na formação Intel, nível 360 para São Paulo, Guarulhos para cópia. Voo 9251, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Pesolo 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Postos, conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, no perfil da saída da Eule, da Briga, após a decolagem com curva direita, 5047, o transponder. Controle Salvador, opere 120.8. Gol no 982, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a mar. 050, chegada a mar, 982. Controle Salvador, bom dia, 3304 da SAM, Arbor, Telefa. 3304, contato radar, sabe, mantém o 360, Arbor. 360, entendeu, Arbor. Saída, Arbor. Ok, saída, Arbor, 3304. Diga. É 312, autorizado decolagem, pistão no zero. Vento variável com 4 nós. É 312, iniciando decolagem da 1-0. Serra Lima, acione 0121. De 663, Recife 13325, alterna 1251. Confirma 3663, cara. 3663, Recife 13325, 1251. 3325, 251, tá? 3663. Coordenava o TAN 3304, voa Elefa. 74 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alternando Campinas, para o táxi. Só 3859, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, antes no 014, mau voo. E autorizado táxi via Índia, no ponto de espera 1895, 114, obrigado. Afirmativa, é poste para o cruzamento da pista Alfa Tango Tango, pistão no 735. Três 304 está autorizado, Elef. Muito obrigado, senhor. Telefa 3304. Salvador, bom dia. Oi, Xané, 6312, fora do solo, 24, com Pino Puca, Gia Maracaju, na 6. Xané, 6312, contato radar, sábado, mantenha 350, voajamos. 350, já, obrigado. Ou no 888, da S2000 pés, ajuste 1014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sente 1014, reportado estável, voo no 888. Alfa Tango Tango após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, para ingresso parte principal, chame o solo em 121, decimal 9, Alfa Tango Tango. Serra Lima, direto Duna. Direto Duna, aqui da Serra Lima. Nosso ponto de espera da 1-0 está pronto. 359 mantém o ponto de espera. Estimada de mais 3 minutos para decolagem devido ao tráfego que decolou à frente. Mesmo perfil de saída e nível inferior do senhor. Mais 3 minutos, esperando 3859. 35221, decolar 226, controle 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado, colega, bom trabalho aí. 35221, aciona por gentileza 5033. 5221. Trip 5221, prossiga. Decolou na Arbor, vai passar 2000 agora, curvando à direita. 5221, mude o código para 5033. Sobe até o 200, sai da Arbor. 5033, já mudamos. Na sua escuta. Cinco, quatro, um, quatro, aciona a identificação. Serra Lima, se desejar, está autorizado 050. Ah, poderíamos assim, não. Mantenha 2000 capitais. Tango Tango, bom dia, autorizado parte principal até o passo 3. Na zona performance. Confirma, manter até o 180 performance? Afirmo. Eu tinha coordenação controle. Inicialmente mantenha o perfil da saída. Mantendo o perfil. Então 3304, Recife, 1288, alterna 1353. 288253, boa. Vai aguardar mais um instante que não foi autorizado pelo controle de Salvador devido ao tráfego à frente que demorou a evoluir no, na subida. É zero. Boa, Mari, zero. Controle Salvador, bom dia, 3289, informação passa no nível 90. 3296, aciona a identificação, desce seu 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, 3259. 3259, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3259. Salvador, gol 9251, posição número 6, solicitação de estacionamento. 3304, voltando. Desalto, chame de brotagem, 9251. Mais frequência de Recife, não consigo contato. 1288, alterna 1353. É, não consegui nenhuma das duas. O senhor teria uma outra? Aguarde. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Repórter visual. Voo no 888, torre 11895. 195, no 888, obrigado. Quilo Serra Lima, desce 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 vai chamar estabilizado, Quilo Serra Lima. 0-0-4. 0-4 quadrado. 3859, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com 4 nós. Autorizado decolagem, pistão no zero. Consegui contato em ofito 1267. Vamos tentar o 260, caso negativo em ofito 267. Pode dizer mais uma vez. Da 3896, direto ITAP. Direto ITAP, 3896, obrigado. Oxané 6312, Recife 12545. 12545, 12. 3594. Prossiga. Uno 888, autorizado pouso, pistão 1 a 0, vento variável com 5 nós. Deixa ele pouso 1 a 0, vou no 888. Ai, espelho? Controle, 120, décima 8, boa viagem. Controle 208, obrigado. O 080 inicialmente. 3-0, controle de Salvador, Altera 3859, decolou do perfil da ABOR. Quilo Serra Lima, torre 11895. 1895, Quilo Serra Lima, bom dia. Da 3859, contato radar, SAP mantém 360 Arbor. 360 ABOR, 3859. Gol no 982, 10-2000 pés, ajuste 614, reporte estabilizado. 2000 pés, 614, abordarão no 982. Mais direção do visual para pouso de área de agência. Frequência livre. Livre, Romeu, boa. Lima, Quilo Zulu, Recife 1288, alterna 1353. 353. November Zulu Fox, aciona a identificação. November Zulu Fox, contato radar, 63 milhas na 10 de Salvador. Boa Bonf para chegada Bonf e repassa para descida. Direito 129, gol no 38. O Quilo Serra Lima para o cancelamento da visual para a aproximação 17. Estimativo, Quilo Serra Lima realiza instrumento cancelador 34 para livrar o eixo aproximação da 1 a 0, a base pela direita, se possível, uma base curta, agilizando, reporte na curta final da 17, Quilo Serra Lima. Ciente, base curta, agilizando, chamada na curta final. Baixo, chamando o ponto 010, chamando 295, gol 921, um bom dia, um bom trabalho. Solo, gol 1888. Solo 1888, autorizado a Tati Alfa, reportagem da Juliette, bom dia. Bom dia, Alfa, da Juliette vai reportar gol 1888. Gera indecida. Então, 3896, informa o tráfego na sua posição de 3 horas e 7 milhas, rumo ao Nordeste, passando 100 em descida. Controle 3859, autorizado para o Diabo. 3859, mantém perto da saída. Mantém 3859. Tá, pouso, pistão no 7, vento variável com 5 nós. Gente, Lima. Foi Salvador, bom dia, 9251, 1.0 no 0. Voo 9251, bom dia, autorizado alinhado e decolar, pistão no zero, vento variável com 5 nós. Autorizado alinhado e decolar no zero, voo 9251. Controle de Salvador, bom dia, acione 63, 1.0. Acione 63, 1.1, acione a identificação, desce até 4 mil pés, ajuste 1014. Isso é para acione 63, 1.1? Afirma. Autorizado 4 1 982 e aliás. Trip 5414 para sequenciamento, curva esquerda para o A360, limite ao localizador. Esquerda 360, 5414. Mantivo, cidade da Tech 3, estação na frequência livre aqui, o CL1. Salvador Galeão, 360 ao nível, via Peso Luna 0 até SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decola da 90, com curva direita no perfil da Cerdael, Leda Brise. 5062 no transponder, controle Salvador opera em 1220.8. Autorizado Galeão, nível 360, Peso Luna 0, SMAP, segue a rota do plano. Sai da Dael, Leda Brise. Transponder 5062, controle 20.8. Ou no 605. Ou no 605, após decolar de curva direita no perfil do saída da EL. Sim, saída da EL. Ou no 605. Sim, planejamento correto, é pronto para feedback e acionamento no 10. Sim, está tempo de sequenciamento para decolagem? Minuto. Não, nenhum sequenciamento para decolagem. Tá, sim, obrigado. 5414, reduz a 1.809. Reduz 1.809, 5414. Voo 982, tem livre pouso, pista 1.0, vento variável com 4 nós. Livre pouso 1.0, voo 982. Voo 9251, decolada aos 38, controle agora 1.20.8, boa viagem. 208, bom dia, bom trabalho. Zulu Fox, desce até o 060. November Zulu Fox, não recebo modo char. Controle, bom dia, gol 1251, passamos 1.500 pés. 251, contato radar, sobe mantém 360, saída da EL. Liga atenção 360, está iniciando curva direita agora, autoriza bridge? Negativo, mantém o perfil da saída. O perfil 9251. Quatro, desce até 3 mil pés.